de São Paulo para o Brasil. Aqui sempre um bom programa para você, com os maiores nomes da comunicação, que levam até você as emoções, alegrias e fantasias do seu dia a dia. Consultoria Jurídica, professor Edevaldo Alves da Silva.